Essa garota tem tudo a ver com instrumental. Beijinho doce com magia tão sensacional. Essa garota tem tudo a ver com instrumental. Beijinho doce com magia tão sensacional. A sua cinturinha tipo violão me dá vontade de tocar uma canção. Você assim de lado lembra os meus teclados, guitarra, baixo, com metal, bateria e percussão. Ai, ai, baila comigo. Ai, ai, ai, que eu tô contigo. Yeah, yeah. Ai, ai, baila comigo. Ai, ai, ai, que eu tô contigo. Yeah, yeah. Eu vou fazer contigo a maior transação. Eu quero a qualquer preço o seu coração. Sentir o seu amor me dá muita alegria. Tocar na sua pele tão macia, noite e dia. Assim desejo ter com muita emoção. Com beijos e carícias, uma explosão de amor. Eu quero que você me ame pra valer. Me chame de benzinho, de meu bem querer. Ai, ai, baila comigo. Ai, ai, ai, eu tô contigo, yeah. Eu quero a qualquer preço o seu coração. Sentir o seu amor me dá muita alegria. Tocar na sua pele tão macia, noite e dia. E assim desejo ter com muita emoção. Com beijos e carícias, uma explosão de amor. Eu quero que você me ame pra valer. Me chame de benzinho, de meu bem querer. Ai, ai, baila comigo. Yeah, yeah. Ai, ai, baila comigo.